Zoom entrando no ar, é tão gostoso isso, né, cara? Você começa assim, já dá uma levantada no astral, a vida muda, você não tem nem diarreia, nem hemorroides, não tem nada que atrapalhe a vida, né? Bom, boa tarde, gente, entrando aqui de um jeito diferente no programa Paracatu Zoom de hoje, né? Tem muita coisa pra falar do Paracatu Zoom de hoje, mesmo porque o melhor programa acontece justamente, Marco, quando não tem o convidado da balão. Você convida o cara e tal, e aí dá o balão. Aí você encontra um amigo seu que você gostaria de conversar, conhecer ele mais profundamente, traz ele pro programa, ele vira e fala assim: ué, você só tá me colocando no programa porque não tem convidado? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Você tá longe do microfone, cara? Ah, tá com medo. Tá com medo? Por que ele está com medo? Não tem essa experiência, Eduardo que? Como que é seu nome? Eduardo Palaza. Palaza? Palazzo. Palazzo, você é de onde, Eduardo? São José dos Campos. São José dos Campos, a Fundação Cultural de São José dos Campos. Isso. Tem bastante aula lá. E vem fazer o que aqui em São Carlos? Eu vim estudar imagem e som. E aí tô aí, né, cara? Trabalhando. Que ano você tá aqui? Tô no último. Você sabe por que eu e o Marco escolhemos você pra trazer aqui, né? Ah, eu sei, porque. Por quê? Porque eu tava à toa aí. Não, cara, a gente tem uma admiração pelo trabalho. A gente brinca com ele que é o nosso Sheldon. Você assistiu The Big Bang? Como é? The Big Bang Theory? The Big Bang Theory. Que é aquele... Você assiste esse programa? Ah, já vi umas já vezes. Já vi algumas vezes. Você acha o Sheldon parecido contigo? Assim, aquele cientista? Eu não lembro. Qual que é dele? O Sheldon é um cientista que é mais. Todos são cientistas, os quatro que se reúnem no apartamento, né? E o Sheldon é aquele cara que fica... É o chato ali, o cara que é tudo metódico. Ah, né? Não que você seja chato, mas é as figuras, assim, me lembra um pouco o estilo do... Chato não, ele é exigente, né? É, eu lembro. Lembro dele. Ele fala Bazinga ou não? Bazinga, Bazinga. Ah, então. Aí você vem fazer, então, aqui, mas por quê? O que, que você resolveu fazer imagem e som? Putz... Não faz a mínima ideia, você não tinha o que fazer. É como a maioria das pessoas do curso, né? Então, a gente vai meio por acaso e acaba descobrindo alguma coisa que gosta. Mas você fez o colegial lá, normal? Fiz colegial e fiz cursinho e vim pra cá depois. É mesmo, cara. E aí conheceu sua namorada aqui. Conheci minha namorada. Como que ela chama? Juliana. Juliana. Juliana, nós vamos oferecer uma música pra ela daqui a pouco. Beleza. Ela faz o que, Juliana? Eu também, mesma coisa. A imagem e som também? Uhum. Caraca, por que você não vai casar com uma engenheira, alguém de enfermagem, né? Que vai sustentar a casa também. Yeah. Não quer saber disso. Cara, e aí? Você gostou do curso? Você falou que tá em que anos? Tô no último. No último. O que, que é legal no curso? O que, que você gostou do curso de imagem e som? Pô, a parte teórica é muito legal, né? O que, que é a parte teórica? De cinema, Frente de cinema. A cara que o Marco fez, por que, Marco? Não, porque gostar da parte teórica é muito interessante. A galera gosta de ir pra prática, né? Pra campo, né? Vê que é bem Big Bang. É, Big Bang, Big Bang Theory. E aí você tá fazendo, você já vai ter que fazer o teu GI, essas coisas? É, o TCC, né? TCC, terminamos, fez um curta, vai ser lançado no fim do ano, e chama Sebo. Sebo? É, vai ser um sucesso, tenho certeza. E o que que é? Trata-se de uma história de uma canela. É de um... Não. Você passa o sebo na canela... Não, um cara que trabalha num sebo e daí ele acha um saco o trabalho dele. E eu não posso contar o resto desse livro. Mas o trabalho deles tem uma história interessante, que vocês reuniram quantos livros? É. Deixa eu ver. Quase 10 mil, não. Mais 10 mil livros, é? É, não me lembro agora, mas foi por volta disso. Mas foi assim como? Fizeram uma campanha e pronto? É, pegamos emprestado de biblioteca, de... Ah, pensei que vocês tinham feito uma coleta, porque aí dava pra montar um sebo, de verdade. Dava, mas fez uma coleta também. Teve uma festa que pra entrar tinha que pagar não sei quanto, mais um livro, alguma coisa desse tipo. É, isso aí foi em minoria. A gente conseguiu bastante biblioteca municipal, biblioteca da UFSCar. Mas emprestado? Emprestado, E já te filmaram tudo. E quando que a gente vai ver esse filme? Em dezembro, no Teatro Florestan Fernandes. Oxa, no dia 8 de dezembro. Mas vai passar pela cidade, pelos bairros da cidade? É, por enquanto não tem nada planejado. Você filme. Faz o que no filme? Eu fiz parte da arte, parte de cenário. Ah, é? Figurino, ah, essas coisas. Legal. O cara é cenógrafo, bicho. Eu não sabia. Tanto tempo aqui nesse envolvimento, eu não sabia que o cara é cenógrafo. Preciso ver isso, então. Vai ficar legal. 8 de dezembro. Isso. Cara, e aí, você, quanto tempo você falou que você tá aqui? Quanto? 4? É, vai fazer 4 anos. E aí, o que, que você não gostou da escola? O que, que você não curtiu da imagem de som, de São Carlos, enfim? Bom, o curso tem uma estrutura meio precária, né? De equipamento e tal, mas é normal. Faculdade pública é assim mesmo. Como mas... assim? Falta tudo? Não. É, não tem tanto equipamento pra gente realizar nossos curtos, então a gente acaba alugando. Mas não dá pra esperar muito mais, né? Não dá pra esperar uma estrutura de uma faculdade particular, por exemplo. Ah, é? Você acha que a universidade particular, a faculdade particular tem mais recursos? É, bem mais. Bem mais, por exemplo. Na imagem e som, quem que você conhece que tem esses... Quem é que detonado, assim, fazendo uma propaganda, inclusive, de... Quem? Uma particular que tem estrutura legal. Uma particular? A FAP, né? FAP. É a referência? É. E a ECA? A ECA não atua nessa coisa? A ECA tem uma estrutura legal ou não? Tem. Ah, eu acho que é semelhante à nossa. Ah, é? Uhum. O que que falta, velho? Você não tem investimento do governo? O que é, que você acha? Os cursos de humanas são todos generalizados, assim, para ter baixo orçamento. Aí a gente não... E não, vocês não quebram tudo, não brigam, não chutam o balde? Já quebramos umas vezes, mas não dá pra fazer. Grita, muito. Chora, nada disso. É, não. Grita, sai no jornal como vagabundo, sai. Acontece. Já foi preso, Dora? Não, nunca foi? Caraca, é bom, cara, é uma experiência interessante. Já foi. Uma experiência mais ou menos. Bom, mas enfim, e aí você falou, bom, o curso tem legal, essa parte teórica, essa coisa toda, mas falta então um investimento da universidade na parte de equipamento, essa coisa toda. É, principalmente. Tá, e aí a perspectiva, terminou o curso, você vai fazer o que da vida? Porque você vai ter que sustentar a Juliana. Juliana, isso, né? Você tem uma outra namorada lá em São José dos Campos também. Não! Olha, já enrasca o menino. Aquela que telefonou outro dia. Bom, mas e aí? Aí você quer fazer o quê? Porque você vai ter que ganhar uma grana razoável, né? Isso, eu acho que vou trabalhar com design gráfico. Porque a Juliana, eu vi, ela foi lá no shopping, ela gosta de coisa cara. Encontrei os dois no shopping lá, gastando uma grana, realmente. Você vai ter que sustentar. Mas enfim. E aí, seus pais, estão felizes com essa sua opção? Como é que eles veem essa história, eles desse quadro? Apoiam, mas... Paga as contas. Mas... Você trabalha aqui um bom tempo, né, cara? É, faz mais de um ano. E você tem salário aqui? Não? Como que funciona isso? É estágio? É estágio, salário. É? Por 20 horas aí, tranquilo. É, e dá pra pagar pelo menos a República. Você mora em República? Aham, moro. Com meninos? É, só. Meninas. Só meninos? Só meninos. Credo, que coisa. 10 meninos, cara. Nossa, é tudo da área. Já dá pra sentir o mau cheiro de longe. Eu tava sentindo o ar aqui, um cheirinho estranho. Mas aí, 10 meninos, tudo da mesma área, não? Sim, todos de imagem só. Ah, é? Todo mundo de imagem? Nossa, que coisa chata. Né, é chato. E você gosta de morar com essa moçada? Gosto, mas sabe que isso é um comentário geral, que a galera da imagem som é bem fechada dentro do circuito dela mesmo. Eles por eles mesmos. Tá. Não tem os heterônimos, é só eles. É só eles. Imagem só. Queridão, então aproveita que você tá aí no ar, já vai ter música, né, Marco? Já tá quase na música. Aproveita que você tá com a gente aqui e fala assim, se você fosse o cara que gestar, que o gestor do curso de imagem e som, aonde que você investiria? Você ia ter grana? Vamos supor que você tem grana. Aonde você investiria? Onde você botaria recursos? Pô, tem tanta coisa, viu? É, tipo, mas, bom, eu acho que você vai ter que estar, é um gestor, você vai ter que estabelecer prioridades, aonde você vai. Equipamento, principalmente a parte digital, assim. Tipo? Câmeras e equipamentos para som também. Fazer um investimento grande nessa parte. Câmera, vai. Se for falar uma câmera. Tá. O primeiro, a prioridade número um, comprar câmera de qualidade. Isso, tá? Isso custa caro, né? É, caro, né? É mesmo. Marco, você também atua nessa área lá em Bauru, hein? Sim. Você é aluno lá de Bauru, né? Sim. Você tá terminando, aqui enrolando pra cá e tal, mas enfim. Espero terminar agora. É, tá lá. Né? E como que é esse quadro em relação ao que o Edu tá falando? É bem parecido. É bem parecido. Procede, assim. Lá a gente tem uma estrutura mais voltada pra TV, então a gente tem um estúdio de TV que. Longe de ser o ideal, é alguma coisa que a gente consegue trabalhar, mas o pessoal gosta muito de fazer curta-metragem, é difícil, as câmeras são bem defasadas, Tem uma câmera que é da, assim, é da Web TV de lá, que é um processo assim burocrático e nebuloso, sabe? Que ninguém sabe de quem é o dono. Então, por exemplo, a câmera Bambambam lá, que é a Z1, que já é uma câmera um pouco ultrapassada, também ninguém consegue pegar ela pra poder fazer um curta, porque não, você tem que falar com tal pessoa, sabe, esse tipo de Sim. coisa de universidade pública que fica ali. Bom, quando vocês falam universidade pública, que há tanta diferença assim? Quer dizer, além de pagar uma grana e tal, há tanta diferença assim? Olha, como que eu vou falar, né? Eu não faço universidade particular, privada. Mas assim, privada, mas acontece que, por exemplo, na FAP você paga muito dinheiro pra fazer. Em compensação, na hora de você fazer o seu TCC, existe um bom financiamento para você sair com um curta-metragem. De qualidade. É, de qualidade. Essa é a informação que a gente tem, assim, de conversa, mas vocês não de vivência. Esse, então, mas isso que eu ia perguntar. Vocês já viram essa produção feita pela FAP? Sim, sim. A FAP é um bom papa-prêmios aí, digamos. O que é um bom papa-prêmios? Ganha bastante festival. Sim, mas, por exemplo... Eles têm, eu acho que, recursos para até fazer em película, né? Que é uma qualidade bem melhor. Acho que o TCC, ouvi falar que o TCC é feito em películas, então é bem acima assim, de qualquer plataforma digital, na minha opinião. Né? Mas assim, é um problema. Uma coisa que acontece, que a gente percebe até em roda, em discussão, pessoal de universidade pública, em alguns lugares, a gente sente isso muito na Unesp, a gente gosta... É um pessoal guerreiro que faz aquela coisa de gostar. Então você não tem o recurso, mas você vai atrás e faz, assim. Isso é uma coisa que eu até avalio como um ponto positivo, né? Você tem que correr atrás pra poder fazer, assim. Você não tá ali com a coisa na mão para fazer. Você não está... Como você avalia? Não, é a mesma coisa. A gente faz... Pô, por exemplo, meu último curto que a gente fez, a gente alugou equipamento. Foi um investimento de... milhares de reais, assim, que a gente foi arrecadando, então... E como que vocês arrecadaram essa grana? De caixinha, né? O dinheiro mensal que a gente dá, e a gente, pra multiplicar esse dinheiro, a gente... Fez festa? Fez festa, fez rifa, e daí... Rifaram o quê, por exemplo? Ah, whisky... O que mais? É, não, por enquanto foi só... Não rifaram os filmes das produções anteriores, não, né? Não, mas tem que ser esse é o esquema, né? Você tem que fazer. Mas tem que fazer correr atrás de apoio, patrocínio. Mas agora que acabar, vai pra onde, Marcos? Você vai fazer o que da vida? Você precisa sustentar a Natália também. Então, né? Rapaz, minha vida é uma incógnita tão grande. Né? Ele me coloca na roda, assim. Aí tem um monte de gente ouvindo. Inclusive as outras, né? Vai. E aí? Então, lá, por enquanto é uma incógnita. É. Assim, o pensamento primeiro de todo mundo que se forma é: vou pra São Paulo e vendo o que dá, né? Tá. Mas tem algumas propostas, tem algumas possibilidades, tem a... Agora, uma coisa que me incomoda, eu sou professor, vocês sabem disso, sim, ensino médio há 20 e poucos anos, uma coisa que eu sempre tenho a preocupação, eu não sei, pelo menos eu nunca atuei em universidade, quer dizer, atuei em cursos relâmpagos, né? Era bem assim, relâmpago, e sumia, né? Mas assim, sempre aquela questão de ter uma preocupação no sentido de que, na minha cabeça, pelo menos, a universidade tinha uma preocupação no sentido de preparar o aluno para enfrentar esse mundo pós, né? Porque a ideia da universidade, aquela velha história, da universidade é uma ilha e tal, né? Cercada por um mundo do trabalho, do mercado, tarará, tarará. Mas sempre havia essa questão de que a universidade, dentro dos cursos, né, havia uma preparação para que esse aluno pudesse enfrentar esse mundo real lá fora. E aí, teve essa preparação? Que sofoco que mas eu tô botando vocês. Então, mas eu avalio assim, nessa pergunta é uma discussão que rola bastante, e aí eu me pergunto, mas o que é esse preparar? É preparar o aluno para o mercado? Então a universidade... Prepara. Vira um pouco técnica. É. E eu não sei se eu concordo um pouco com isso, tá. Assim, no sentido de ser técnica. Tudo bem, você vai aprender uma técnica ali também, mas você tem que... E normalmente quando você prepara para o mercado, estritamente para o mercado, entendeu? Essa discussão que muitas vezes... Então, mas você fala, pô, mas eu vou chegar no mercado de trabalho, não sei exatamente, tal, não tô... Mas isso é uma, né, uma construção de vida, assim. Esse preparar para a vida, mas é uma questão de vida, assim. Eu acho que a universidade não tem a função de preparar para o mercado, sim para a vida, quando você fala assim, então, né, de construção de pensamento, esse tipo de coisa. Mas eu acho perigoso isso, porque muita gente confunde, na minha opinião, com preparar para o mercado. Mas eu vou repetir a pergunta. A universidade prepara para o mercado? Porque pra vida, você acaba tendo, juntando, cada um vai buscar. Enfim, tem toda essa coisa. Adorei a sua cola. Aliás, o Marco tá fiadíssimo, né? Você viu? Politizado. Bom, mas enfim, pra isso, eu acredito que a gente tem várias alternativas. Quer dizer, há essa preocupação, a universidade vai te preparar pra vida. Agora, eu vou repetir a pergunta. Ela te prepara também para o mercado? Eu acho que na medida do possível, sim. Eu considero que sim. Depende também da área, né? Que depende do professor que você tem, mas se o seu professor tiver tido experiência no mercado... Você teve esse professor? Tive. Tinha experiência no mercado? Teve experiência no mercado, ele passa a experiência, entendeu? E você teve esse professor, Marco? Tive. Que sabe da técnica, etc e tal, porque essa coisa volta a insistir. A preparação para o cidadão, para a cidadania, para, né, etc e tal, é óbvio que, pelo amor de Deus, né, a universidade pública não tiver condições de preparar para isso, vai plantar sei lá o quê, entendeu? Não vou falar plantar mandioca, porque o pessoal que planta mandioca... Mas por exemplo, quanto aos professores, a gente sempre reclamou muito dos professores e acho que Bauru é muito defasado quanto ao professor, mas na medida que eu tô fazendo uma universidade de audiovisual, o importante é o contato que você está tendo com o audiovisual. Tá. E é assim que você está se preparando, tanto para a vida quanto para o mercado. Então, acho que nesse sentido, vale também você saber aproveitar esse tipo de oportunidade. Já que você falou preparar para a vida, nós vamos saber mais sobre a vida do Edu agora. Como é o nome dela? Juliana. Ia falar o nome da outra, cara. Cuidado. Eu não posso falar da outra. Tem que dar o mesmo apelido bom, pra as duas. E aí é o seguinte: quanto tempo vocês estão namorando? 2 anos e meio. Cara, então o troço é sério já. Tá, Juliana, cuidado que ele vai te enrolar mais um bom tempo. Né? E qual que é a grande? Você quer, agora você vai escolher uma música, o Marco vai meter a mão no baú ali, você vai escolher uma música, uma figura, enfim. Pra nossa, Juliana que tá ouvindo a gente. Pode agora não, ficar deve. Apaixonada. O que é? Vamos ver. Uma música que você colocaria pra ela. Vou colocar uma, deixa eu ver. Acho que deve estar tocando aí. Tem apanhador só? Tem. Que é apanhador só? Já vi. Tocou no contato. Apanhador só? Que é essa música? Por que essa música? Não, qual música? Qualquer música. Nome, apanhador só é uma banda, é isso? Isso. Vamos ver. Vocês viram que eu já sou de outro canto, né? Não apanhava nunca só, a gente apanhava laranja, essas coisas sempre acompanhado. Pode ser Maria Augusta. Maria Augusta. Quem que é, Marco, esse apanhador só? O que, que é isso? É uma banda que tocou no sábado. Não, você ouvi lá da programação, mas quem são esses caras? São do Rio Grande do Sul. Faz um som legal. A gente tava junto, inclusive, era que eles tocaram lá na praça, era isso. Então não é só a Juliana, ele tá oferecendo pra mim também. Não, mas tem um problema aí. Tá. Ele tá oferecendo pra Juliana, Maria Augusta, que é a outra. É errado isso, né? Foi gente sacaneia ele no segundo tempo. Então vamos ouvir o que? Apanhador, só por que esse nome, cara? Não sei também. Não saiu isso, Marco. Você que sabe tudo. Eu não sei nada. Não sabe? Então vamos lá, apanhador só, Maria Augusta, para a Juliana e para a Maria Augusta. Thank you. Zoom voltando, depois eu vi Maria Augusta, que o Edu mandou para... Qual que era das duas namoradas que ele mandou? Era a Juliana, não, ou a Carolina. O cara tem um monte de namorada. Bom, agora a gente tá lá na outra ponta da linha com o senhor José Augusto Vinagre, o nosso produtor cultural do interior paulista. Tudo bem, doutor Vinagre? Grande Elvio, tudo bem? Que manda? Tudo bem, meu velho? Eu quero saber o que está acontecendo tão importante no interior de São Paulo, que você sumiu completamente, meu velho. O que está acontecendo? Não, hoje, por exemplo, eu estou aqui em Ourinhos, que acontece o sexto curto Ourinhos. É. Inclusive, ontem eu vi um filme muito legal do pessoal aí do Offscar, uma animação muito legal, e estou aqui como jurado participando aqui durante 5 dias aqui dessa quarta, desse sexto curto Ourinhos. E quem está fazendo isso? A prefeitura ou a Unesp? Oi? Quem está realizando esse encontro? A prefeitura? Não, isso aqui é uma realização da prefeitura do Municipal de Ourinhos, já é sexto, né? Então, agora pela primeira vez uma mostra competitiva, com produção aí do Brasil, produções do Brasil inteiro, inclusive aí que eu falei, para você, aí de... Isso também da UFSCar, né? E você, como é que anda? Você está ainda ligado à Federação de Cineclubes? A gente chegou a montar uma nova federação, que chama FECIPA, a Federação de Cineclubes Paulistas. A ideia é a realização de um encontro aí estadual antes de dezembro, que acontece a Jornada Nacional de Cineclubes no Pernambuco. E o movimento está forte, principalmente na Grande São Paulo, na periferia de São Paulo, né? E aqui no interior, como é que anda a coisa? São iniciativas isoladas, né? A intenção é que a gente possa, tendo essa direção da Principal Ligada ao interior, que a gente consiga se articular cada vez mais, enquanto o interior de São Paulo também, né? E isso é uma deficiência que a gente percebe. Tá, os dois, o que estava falando antes do intervalo era o Eduardo, que acabou de fazer um filme aqui, que é o TCGI, é isso, Marco? TCC. E que o Marco que está aqui comigo, inclusive, é de Bauru, da Unesp de Bauru, né? E eles estavam reclamando aqui da questão dos equipamentos, da universidade pública, em relação aos equipamentos e tal, em relação às universidades privadas, principalmente, eles falaram muito da FAAP aqui, né? Da qualidade dos equipamentos, da qualidade do trabalho. Vocês nesses encontros, nesses festivais, recebem muito esses, por exemplo, vocês recebem tanto, você acabou de citar um aqui da Universidade Federal de São Carlos, e recebe também esse da FAP. Você concorda com eles nisso ou não? Sem dúvida, a quantidade de inscrições da FAP é muito maior que das outras universidades. Eu acompanho isso por conta até de Bauru também, que tem uma produção legal da Universidade da Unesp, do pessoal de rádio e TV, pessoal de comunicação, e é lógico que o pessoal da FAP tem acesso a equipamentos de melhor qualidade, isso não há dúvida. Mas isso não é, quando você fala em criatividade, isso não é determinante, né? Tá. O que a gente percebe é uma qualidade na produção maior por conta de acesso a esses equipamentos. Mas a gente percebe também uma produção, por exemplo, que nem de São Carlos, muito criativa. O curta que passou aqui é um chamado Um Lugar Comum, e é muito legal, um curta infantil, uma animação muito legal. Mas é o pessoal ligado à universidade, alunos aqui da universidade, você não sabe detalhar isso, né? Mas diz uma coisa, aquela velha história, então, você pode ter um carro maravilhoso, mas não sabe para onde vai, né? Exatamente. É velha história. Exatamente. Agora, meu queridão, e em relação à questão da política cultural do interior de São Paulo, você que sempre foi muito envolvido, né, com a questão da política de cultura no estado, como é que anda essas coisas? A gente tinha uma expectativa muito grande com relação à mudança de direção no estado de São Paulo, né? O que a gente percebe no estado de São Paulo, uma preocupação muito grande com os grandes eventos e pouca coisa com relação a você garantir o acesso à cultura dos mais diversas formas de manifestação. A gente vê um investimento muito grande em viradas culturais, em revelando São Paulo, enfim, e você pega ao mesmo tempo um descuido muito grande com as oficinas culturais e com as outras manifestações culturais, né? Então, acho que isso é uma mudança que precisava acontecer e, infelizmente, a gente não percebe grandes avanços nesse sentido, não. Pois é, e você está bem da articulação, porque meu candidato a secretário de Estado da Cultura é o senhor, né? Você sabe que eu vou começar a fazer uma campanha, inclusive, né? Pelo Vinagre, que tem uma boa articulação com todas. Você está fazendo bem essa articulação ou não? Que pergunta sacana. Eu tenho procurado, eu me afastei um pouco com relação ao movimento dos dirigentes de cultura municipais, por conta que eu não sei mais o secretário de cultura de Bauru. Mas eu procuro sempre participar dos eventos e encontros de dirigentes e influenciar de alguma forma o direcionamento dessas políticas públicas do Estado de São Paulo. Mas está acontecendo, esses encontros regionais, tal, que sempre foi o grande mote, pelo menos... Não, na verdade, isso também tem acontecido de forma mais desmobilizada, né? Essa questão de você garantir a alguns municípios alguns favores no sentido de política de balcão, de você fortalecer viradas culturais, acaba desmobilizando as pessoas um pouquinho. Mas eu acredito que começo de administração, com novos diretores, novos secretários, acho que isso comece a mobilizar novamente no sentido de fortalecer ainda mais o movimento cultural no interior de São Paulo. Tá, e em relação, por exemplo, aquelas articulações de governo federal, com câmara setorial, essas coisas? Não, isso tudo está tudo muito desmobilizado, tudo muito parado. Ou seja, então não fui só eu que voltei para a caverna. Oi? Não, então quer dizer que não fui só eu que voltei para a caverna. Eu tinha a impressão de que eu tinha voltado para a caverna e estava virando ogro, mas então quer dizer que a coisa está meio parada. Está muito desmobilizado, né? Você vivenciou também esse período, né, de procurar essa mobilização, inclusive em cima do Sistema Nacional de Cultura, mas exatamente. Tudo isso após as realizações das conferências municipais de cultura no final do ano passado, novamente, né, a gente percebeu já também uma desmobilização. Legal. E agora me diz uma coisa, como que chama essa federação que você falou? FECIPA, Federação de Cineclubes Paulistas. Federação de Cineclubes Paulistas. Qual que é a diferença em relação à federação que tinha anteriormente? É só... Não, o problema com relação à federação que existia é que é exatamente uma desarticulação da diretoria. As pessoas se afastam, deixam a entidade sem rumo e as dificuldades burocráticas fazem com que você, em vez de investir na continuidade da entidade anterior, seja obrigado à criação de uma nova. Mas, na verdade, são os mesmos cineclubes. A mesma finalidade no sentido de articular e influenciar com relação à política pública de audiovisual na questão da edição e da formação de público. Legal. E aí você está como presidente dessa federação? É, sou presidente. Tá, e no caso São Carlos, aqui a região Araraquara, São Carlos, tal, tem gente dentro da articulação? Na verdade, o que a gente está querendo fazer é uma reunião agora, provavelmente em novembro, para rearticular principalmente as questões dos circuitos do interior de São Paulo, que tem mais dificuldade de se reunir. O que a gente percebe é que o pessoal em São Paulo está sempre junto nos eventos que acontecem na capital, mas os cineclubes do interior de São Paulo têm pouca oportunidade de se encontrar. Então a ideia é provavelmente para o final de novembro ou começo de dezembro a realização de um encontro dos cineclubes do interior de São Paulo. E já tem a cidade já pensada? Não tem, a gente está dependendo aí de alguns acordos para fechar essa data. Tá, nenhuma perspectiva? Isso, a perspectiva é boa, porque a ideia é que a gente faça isso antes da jornada nacional de cineclubes que vai ser no começo de dezembro. Muito bem. Então, para se inscrever, o cara tem que estar linkado a algum cineclube, é isso? Isso. Não pode, por exemplo, quem for ligado a qualquer movimento cineclubista? Não, a ideia é, inclusive, por conta até da criação dos pontos de cultura do Estado de São Paulo no final do ano passado, são 300 pontos de cultura, muitos deles têm atividades ligadas ao audiovisual, a ideia é ampliar, mesmo quem não se formou e não é formado enquanto juridicamente quanto cineclube, mas que tenha as iniciativas semelhantes ao cineclube, possa participar também. Muito bem. Então tá bom, meu querido. E a vida não mais está tranquila? Tudo tranquilo. Fora os problemas, o resto está tudo certo. Tá, e o Marco tá me cutucando aqui que ele quer que você escolhe uma música. Mas peraí, antes disso eu quero saber o seguinte. Você tava com uma produtora, logo você saiu... Não, eu continuo com a produtora, eu faço produção de teatro em Bauru e na região. E também algumas atividades culturais ligadas à música. E como chama a sua produtora? Quem quiser entrar em contato com o Vinagre Produtor, como é que faz? basta ligar no meu celular, tá. É 14 97 29 25 27, ou no meu escritório lá em Bauru, que é 14 3204 6994. Ou joga no Google José Augusto Vinagre, que já aparece. Como que chama a sua produtora? Trinca Cultural. Muito bem. Trinca? É, somos em três. Ah, tá. Então, beleza. Queridão, estamos aguardando aqui. Aliás, você está me devendo uma visita. Cara, eu não correria, não consegui ir a São Carlos. Gosto muito daí, não tive chance de dar uma passada. Tá, então esse bota na tua pauta aí, São Carlos, para a gente conversar, porque inclusive a gente está com o pessoal de Franca aqui, tá? Que está fazendo um trabalho com o Cineclube lá, que é ponto de cultura e tal, que é uma moçada nova que precisa botar na roda também. Legal. Queridão, então fala, vamos aqui. Que tipo de música você gosta? Fala o que você quer. Não, então, ontem assistiu. Antes de ontem assistir o curta que citava muito Itamar Assunção, acho que se tiver alguma coisa de Itamar Assunção vai ser legal. Vamos ver, olha, Itamar Assunção. O Marco agora introduziu música para ficar mais respirável para Catuzu. Temos várias do Itamar Assunção. Fala uma que você gosta. Eu tenho que dizer Beleléu, será? Qual é o nome? Beleléu. Beleléu. Digo dito Beleléu ou. Que fala aí, Marco? Vai qualquer um de Itamar. Vai lá, Itamar. Não lembro, mano. Exatamente, Itamar. Balaio. Conhece? Eu não conheço. Balaio, pode ser Balaio. Pode ir. Vinagre, um beijo no teu coração, tá? E um abraço. Se aparece, né, meu velho? Que saudade, pra pelo menos dar um abraço, tá? E vai embora e contar pra gente um pouco as novidades e trazer pra cá o que vocês estão produzindo, tá bom, querido? Falou, um abração. Tá? Um abração, obrigado pela tua participação. Ah, está acontecendo um festival em Ourinhos, é isso? Não deu tempo. Então vamos lá. Diga, tem um balaio. Tem um balaio. Tem um balaio. Diga, tem um balaio. Que tem esse balaio? Que tem esse balaio? Eu disse nega. Que tem um balaio? Que tem um balaio? Nega. O que tem balaio? O que tem balaio? O que tem balaio? No balaio tem de tudo que alegra o coração. Divise o seu conteúdo e fique quase mudo de estupefação. Mas precisa ser sensível se quiser apreciar. A quem não sabe sonhar, ouviste, nego? Ouvi, nega. O que tem mais no balaio? O que tem mais no balaio? O que tem mais no balaio? O que tem mais no balaio? Oh, nega. O que tem mais no balaio? O que tem mais? O que tem mais no balaio? O que tem mais no balaio? Tem mais no balaio? No balaio tem carinho, tem ternura e devoção. Tem cantar de passarinho, abraços, beijinhos e muita paixão. Tudo isso ocupando o balaio até o meio. O amor vem completando e o balaio fica cheio. Ouviste, nego? Nega. Que tem mais no balaio? Que tem mais no balaio? Que tem mais no balaio? Que tem mais no balaio? Que tem mais? Nega. Que tem mais no balaio? Que tem mais no balaio? Que tem mais no balaio? Que tem mais no balaio? Que tem mais no balaio? No balaio tem chamego e também tem cafuné. Tem calor e aconchego e muito sossego se você quiser. Está cheio o bom moço, tá querendo transbordar. Esperando ansioso pra você esvaziar. Ouviste, meu? Gostei. O que tem mais? O que tem mais? O que tem mais no balaio? O que tem mais no balaio? O que tem mais no balaio? O que tem mais no balaio? O que tem mais no balaio? Eu disse nega. Eu disse nega. O que tem mais? Hein? O que tem mais no balaio? O que tem mais nesse balaio? No balaio tem de tudo que alegra o coração. Tem cantar de passarinho, abraço, beijinhos e muita paixão. Belo está balaio. Cheio o moço, tá querendo transbordar. Esperando ansioso pra você esvaziar. Oba! Paracatu. Programa voltou. O que, que aconteceu, Marco? Por que, que o Marco tá bravo? A gente foi buscar lá uma água, Marco, pra saber. Já tá gente no telefone aí, é isso? Não. Ainda não? Bom, gente, então enquanto você chama a nossa próxima intimada aí, é o seguinte, o programa tá aqui hoje recebendo também, né, uma chamada para dizer que aqui em São Carlos tem cultura e que tem um festival Palco Aberto de Teatro Infantil, de 21 a 24 de outubro, para criança, obviamente para a criançada de São Carlos, tal, tal. Programação Palco Aberto Teatro para crianças. Show Letras e Sons, dia 21. A Menina que Morava no Arco-Íris, dia 22. Dia 23, Grupo Alma Zen, Teatro de Bonecos. Era uma casa muito engraçada, tarará, tarará. Circo Pocotoque, dia 24. Seria legal a gente entrar em contato. O Marco tem programa amanhã cedo com o pessoal para poder entrar no conversar com os organizadores. Conversar com os organizadores é ótimo, a linguagem interessante. Já tem gente na linha, é isso? Boa tarde, quem está falando? Alô? Boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde. A vida está boa? Tudo bem. Eu recebi aqui uma intimação que é assim: sexta-feira, à noite, o senhor estará num evento que vai acontecer num galpão a caminho do Broa. É a informação que eu tenho. Foi a melhor indicação que arranjaram, né? O que, que exatamente, dona Mariana, está acontecendo na sexta-feira? Na sexta-feira a gente vai fazer uma festa, desfile da Equilíbrio. Ela está apresentando as tendências de verão, a chegada do verão. A gente sempre chega primeiro. Tá aí. E o que, que é isso exatamente? Como assim? O que, que vai acontecer lá exatamente? Então, vai ter um desfile. Começa às 9h30. Para o pessoal convidado do Equilíbrio, o pessoal está retirando o convite na loja. Tá. E depois vai ter uma festa com DJ e tudo mais. E aonde vai ser? É lá na Expo Show. Ah, na Expo Show. Era em frente ao SESI, então, né, cara? É, em frente ao SESI. Tem várias formas de se direcionar para lá. Tá, tá. Então, e quer dizer que no meu caso, especificamente, eu sou uma das pessoas mais importantes que vai ser evento. Você é um super convidado, você sabe. Já te mandei por e-mail, ao vivo. Agora, de todas as formas do convite. Muito bom. E aí, convidando, então, quem quiser, vai entrar em contato com a tua loja, é isso? É, exatamente. Entra em contato com a gente. Já tá retirando o convite para estar podendo ir na festa. Para saber o que vai acontecer no verão do ano que vem, é isso? Isso mesmo. Então, o verão que aqui verão já começa, né? Então já tem muita roupa bonita, um monte de produção super legal. E a gente vai estar apresentando para todo mundo. Mari, diz uma coisa. Eu vi o seguinte comentário outro dia. A Mariana é uma das figuras mais sacativas do comércio de lojas de roupas da cidade. É verdade isso, Mari? Mas o que? Eu não entendi. É uma das pessoas mais sacativas. Sabe aquelas pessoas... Sacativas? Antenada, que vai no Fashion Week, que vai não sei aonde, que vai não sei o que. É verdade isso, Mari? Olha, eu me esforço pra ser. É. Não é à toa que eu praticamente vivo 24 horas pra isso. É. Então funciona. Eu tento realmente trazer o que é diferente, o que é antes. Não é à toa que a gente tá com duas lojas no shopping que vamos inaugurar daqui a pouco. Hoje? Assim, hoje. Estou no meio das roupas, arrumando tudo. Que legal. Pra isso. Realmente, assim, a gente vai pesquisa pra trazer uma loja nova, layout novo, ideias novas o tempo inteiro. Que legal. Bom, e eu lembro que eu não cheguei da aula pra você, mas lembro que você tava... Você chegou a fazer uma faculdade do quê? Eu sou psicóloga. Pois é. Me diz qual é essa relação da psicologia com a moda. Tem tudo a ver. Eu acho que é um olhar que eu acabei criando. É. Porque quando eu tô na loja, o que eu aprendi a gostar muito era poder olhar pra cliente, entender o que ela tá querendo e ver ela sair dali feliz e realizada. Meu Deus do céu. Então eu acho que a psicologia me ajudou muito a ter esse olhar. Essa vontade de ajudar, de deixar o outro feliz, muito bonito, que acabou indo pra moda. Muito bem. Agora, sabe que tem uma figura, que eu não sei se você conhece, chamado Gesiel Moraes, né? O Gesiel é uma figura que, aliás, é um dos criadores do Fashion Week, né? E ele estudou, fez ciências sociais com a gente. E o G... Ah, é? Exatamente. E o G, quando ele falava da moda e tal, todo mundo olhava com preconceito, porque a gente era marxista pra caramba, né? Era o cara, nós éramos todos revolucionários, né? Éramos. Você viu o termo que eu tô usando, né? Exatamente, me chamou muita atenção. Nós éramos todos revolucionários, a gente ia fazer a revolução no dia seguinte. Não podia juntar cinco dentro do boteco, que a gente amanhã, cedo, a gente já ia fazer a revolução. E é quando o Gesiel falava da moda, a gente achava uma coisa meio maluca. Só que aí, quando começou, eu fui obrigado por ele a começar a ler alguns livros de antropologia da moda, de não sei o que e tal, e comecei a ver que, de fato, a história da moda é uma história complicada. Ou seja, isso que você acabou de dizer, da cliente sair da tua loja extremamente feliz, né? Ao mesmo tempo, vai sair também extremamente endividada, né? À toa que tem gente aí que tá sempre com problema com conta, né? Isso é proporcional. Proporcional ao desejo. Muito bem, então. A possibilidade. Exatamente. E aquilo que ela quer no momento. Ah, e o que, que as mulheres estão querendo hoje no momento, aqui em São Carlos? Aqui em São Carlos? Que pergunta sacana, mas o que, que elas estão querendo? Muita roupa, que ela está muito bonita. Ah, é? Até para os homens poderem olhar para elas também, né? E como que elas se vestem? Como que a mulher são carlense hoje se veste? Hoje com muito vestido, muita saia, muitas cores, o pink, o azul, hoje é o que mais chama atenção e que elas adoram. E nessa tendência que você está falando do verão que vem vindo aí, o que, que é a grande tendência do verão? Então, é uma longa conversa que eu vou resumir, hein? É, vamos lá, o que, que vai ser? Hoje tendência é poder usar tudo. Não. É você pegar o leque de opções e fazer aquilo que você gosta. Fazer as escolhas, cruzar as escolhas, ver tudo que está usando. Eu acho que muito mais tendência é uma liberdade. E as cores, já que tem uma coisa das cores, porque as fábricas, quando vão, a gente fala, ah, não tem nada a ver, tem a ver sim, porque ela vai ter que investir em cores. E quais serão essas cores? Você falou agora do rosa com o quê? Não, rosa não. Do... O rosa, o pink. Ah, é? Vai ter verde, o verde bandeira, o azul. O azul piscina, o azul, aquele azulão forte também. Muito bem. Muitas coisas. Eu estou agora aqui arrumando loja, fazendo coisa de desfile. E eu tenho certeza. Que é muita, uma profusão de cores muito gostosa. Eu praticamente, particularmente, gosto muito. Legal. E eu tenho certeza que você deve estar ouvindo o programa. Mentira, que ela não está ouvindo o programa. Ela vai ter que sintonizar aí de alguma forma para você ouvir o resto do programa. Não, o meu irmãozinho Marco Antônio. É. Ah, depois certeza. Eu tenho que baixar para eu poder escutar, entendeu? Muito bem. Então me diz uma coisa. Você é casado com o que chama o sujeito? Que eu... O sujeito, tadinho. O sujeito, Oliver. O Oliver, o irmãozinho. O quê? O Oliver faz o quê? Ele trabalha junto comigo. Ah, é? Legal. Ele que administra a coisa também junto contigo, é? Ele que administra. A cara que o companheiro fez aqui foi de que realmente ele atua. Bom, mas enfim, então, você vai. Ele tá aí do teu lado? Não, agora não. Caramba, então não tá. Ô sujeito, então tá a trabalhar 24 horas por dia, já que é a moça mal. Então... Não, o pior é que ele trabalhou das 10 da noite de ontem às 9 de hoje da manhã. Mas tem que fazer, é papel dele, inclusive. É função. É papel dele. Exatamente. Cada um com suas funções. Cada um com suas funções. Inclusive eu, por exemplo, trabalho 28 horas por dia. Eu imagino. Tá. Querida, agora diz o seguinte: então fala uma música pro Oliver. O Oliver é de onde? O Oliver é daqui de São Carlos. Ah, é? Mas não é o Oliver. O outro, seu namorado, então, que era de outro país? Era uma coisa assim? Não. Não, foi... não, o Oliver, ele é alemãozinho. Os pais são alemães. Tá. É o mesmo, então. Ô, Oliver. Então, desculpa, Oliver, mas é o Oliver. É complicado. Acho que o relacionamento é super bem resolvido. Eu sei, não, tranquilo. O Oliver, não, porque eu lembro que tinha um alemão na história, né? Um comedor de salsicha na história. É o próprio, é o mesmo. Então vamos lá, querida. Fala um cantor ou uma música ou alguma coisa que você quer tocar pro Oliver. Primeira que vem na minha cabeça, o Marcão, com certeza já deve saber, do Gilberto Gil. Ah. aconteceu, mas vamos fugir. Mas eu já procurei ela aqui, ela não, não tem. Infelizmente, não tem. Mas eu me antecipei a você. Tá. Então faz o seguinte, eu posso escolher uma pra vocês dois, então? Pode. Então, já que você escolheu o Gil. Confio então, em você. Então coloca lá, rebento, vamos ver. Revez, vê se tem rebento. Ai, rebento eu gosto bastante. Cadê? Tem rebento? Vamos que é do Gil ver, também. Vamos ver. Rebento, rebento, rebento. Cadê? Tem rebento, tem rebento. É bater. Ô, Maicon, você por favor providencie, vamos fugir, pô. Eita, eu vou deixar ela aqui, né? Você queria fugir pra onde, Mari? Pra onde você queria fugir? Vamos Depende ver. Do dia. Ah, é? Hoje? Mas olha, eu sou tão de boa que até Paúba tava bom já. Paúba já tava bem. Não temos conhece rebento. Conhece Paúba? Conheço, conheço Paúba. É um lugar maravilhoso. Não tem rebento? Não então tem. Pro Oliver ver se tem Super-Homem. Super-Homem. A canção. Super-Homem... Tem. Eu acho que tem, eu tô procurando. Não, eu vamos fazer assim, o Marcão sugere dentro do que tem aí. Não, não, eu quero fazer música, já que o que eu vou oferecer, eu vou oferecer música. Não tem também o Super-Homem. Então nós vamos ver o seguinte, nós vamos achar alguma outra. Sandra, pronto. Sandra, tem? Tem Toy Doll? Não tem. Pior ainda, né? O Marco, ele fica enfiando a mão nesse baú. Caramba, pô. E aí ele fica demorando pra estamos defasados em Gilberto Gil aqui. Então fala o que tem, vamos ver, vai falando o que tem. Qual é ele? Vai lá, o que que tem, Marco? Fala peraí, o que tem. Adoro Cássia Heller. Cássia Heller, pode ser também, pode ser. Vamos ver se tem alguma coisa. Vamos ver o que tem de tem muita Heller. Coisa do Gil, mas as que a gente pediu... Não tem. Então vamos. E a Cássia música Heller. Do vídeo da Trendsetter, tem? Aquela lá tem. Qual que é? Então põe essa. Do vídeo do quê? Tá, fala pra bobô, gente. Liga, Marco. Liga, Marco. Vamos lá. Vamos lá, então. Então vamos lá. Que música que é? A gente vai tocar a música Efêmera, da Tulipa Ruiz. Tá, e o que é isso? Tá onde isso que vocês falaram? Você já tá no vídeo. Que vídeo? Vai não lá, pode lá. Contar? Você, Marco. Não pode contar. Eles não querem contar o que é. Nós, o público ouvinte, eu não podemos saber. Tô curioso. Lógico que podemos. Então, eu faço um convite, então. Então vamos lá. Entre no www. Ponto, continue aí, Mar. É, Equilíbrio Moda. .blogspot. Ok. Lá tem um vídeo. Ah. E aí todos vão entender e que poder... que é esse mistério por trás de tudo isso? Ah, porque é legal. Eu vou colocar até faz aqui parte no, do evento que vai Twitter, ter sexta-feira, né? Ah, ótimo. Então quem quiser já ter uma introdução do evento, além de conhecer as duas pessoas mais bonitas desse Paracatuzinho que está dentro desse estúdio, que sou eu, Marco, né, Marcão? Primeira pessoa que eu vejo chamando você de Marcão. A gente vai... É então... Marco Antônio. É Marco Antônio. É Marco Antônio. Meu irmãozinho. Então tá bom, querido. Um grande beijo pra você e nós vamos... Um beijão pra você tá também. Bom? Um beijão. Aguardo você na festa, hein? Estarei lá. Sexta-feira, família, cachorro e vou levar até guarda-chuva. Papagaio e tudo papagaio mais. Papagaio e tudo mais. Beijo, Mariana. Beijão. Sorte pra você. Então vamos tchau. Ouvir. Que música a gente vai ouvir? A música é Efêmera, da Tulipa Ruiz. Tulipa Ruiz Efêmera. Tá tudo efêmero aqui, né? explicar devagarinho. Paracatuzum hoje tentando sobreviver, né, aos não convidados que apareceram. E aí, como é que tá? Conseguiu, não conseguiu falar com o sujeito? E nós estamos tentando então falar. Por que que é essa história, Marco? É do dia o quê? Contra a homofobia? Dia roxo. Contra a homofobia. Dia roxo contra a homofobia. Hoje é pra todo mundo usar roxo contra a homofobia. Tá, e o que tal? Estamos tentando entrar em contato com o pessoal aqui, o Marco de novo tá tentando, né, falar com o Simone, é isso? Álvaro. Não, Álvaro já é outra história, então tá, beleza. Mas e aí, tá chamando, ninguém atende. Então tenta outra, vamos lá. Vamos Álvaro. É, Álvaro aqui é da Rádio Sky, isso. Tá bom? É ele mesmo. Fala que ele já está ao vivo, não dá tempo. São Carlos, estamos no programa do Elvio Tamori. E que você já está ao vivo, sem, não vai ter tempo de... Ixi, vai ficar difícil, nós já estamos ao vivo já. Não, não, já fala, liga, não quero saber, ele vai explicar isso no ar, vamos lá, conta pra nós. Alô, Álvaro, tudo bem? Você está me ouvindo? Alô, Álvaro, você está me ouvindo? Alô. Alô, você já está me ouvindo? Oi. Tudo bem, meu querido? Alô. Tá tudo bem? Você está me ouvindo? Alô, oi. Câmbio. Alô, Câmbio, você está me ouvindo? Alô. Ué, o que que aconteceu? Alô, alô, alô. Não estamos aparecendo. Eu estou ouvindo o Álvaro e ele não está nos ouvindo. Que aí, oi. O que que acontece? Alô, Álvaro, agora você está ouvindo? Estou um pouquinho. Quem tá falando? É o Elvio Tamoio, cara. Ô, queridão, tudo bem? Você está ao vivo, inclusive, no meu programa. Ainda. E aí, como tá São Carlos? Tá tudo bem, meu querido. E escuta, eu tô ligando para você porque eu tô sabendo que agora, nesse momento aí, no SESI, agora não, daqui a pouco, né? No SESI em Araraquara vai ter uma atividade, é isso? Uma música. Isso, Elvio. A gente tá com os projetos locais. Ah. Que esse ano a gente criou um edital aqui em Araraquara para fomento dos grupos de artistas de Araraquara e de toda a região. Então nós tivemos 32 inscrições, aí de São Paulo nós tivemos os Malditas Ovelhas, que se apresentaram na semana passada. Sim. E ano que vem a gente quer triplicar esse número de inscritos. Selecionamos 10 e a gente está fazendo essa super festa bacana aqui com todos os artistas. Tá, então hoje é a entrega dos prêmios, é isso? Entrega dos prêmios, não? É, hoje é a apresentação de um dos grupos selecionados, o Viola Cabocla. Que é o pessoal do André Pérez, Lu... Isso, do Márcio Rocha. Márcio Rocha, todo esse povo. Que hora começa? Às 8 horas. Ah, daqui a pouquinho, então. Aí, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, aí no Teatro do SESI, é isso? No Teatro do SESI, gratuito. Tá legal. Amanhã nós temos o Blues, o Song Brothers, e na sexta-feira, Krakatoa Reggae. Agora diz uma coisa, Álvaro, como é que funciona isso, essa política de vocês construírem editais? Você construiu aí mesmo, em Araraquara, é isso? Isso, nós construímos aqui o edital. É. Ele ficou aberto durante 2 meses. Os grupos, 32 grupos, se inscreveram. Para 2010, nós tivemos uma verba para contratar apenas 10 grupos, então dos 32 selecionamos 10, que são esses que estão se apresentando neste momento. Só que para o ano que vem está dando tão certo, que para o ano que vem a gente quer ver se amplia um pouco mais esse edital para que mais grupos participem dessa festa conosco. Muito bem, e aí você já falou, aí é uma programação de uma semana inteira direta. E o público, você já teve alguma apresentação? Não, hoje é a primeira. Não, nós já tivemos 4 apresentações. Tá. Nós tivemos o Márcio da Polichinelo com Frankenstein. Nós tivemos o trio Dona Zefa. Nós tivemos de Tirambo. Tivemos os meninos do Malditas Ovelhas. E hoje a Viola Caboclo. Então, na verdade, hoje nós estamos no meio do caminho com o projeto. Muito bem. Agora, isso é uma política de todo o SESI, não? É uma coisa específica do SESI de Araraquara, é isso? É, de todos os SESIs que tenha o núcleo de artes cênicas. Tem esse serviço que a gente coordena aqui, tá. Que são as aulas de teatro, os espetáculos que são apresentados nos finais de semana, o cinema nordestino que a gente está trazendo. Tá, e aqui... Então, que para um estado inteiro, são 20 unidades iguais a que nós temos aqui. Então, na nossa região central aqui, só tem vocês que têm essa unidade, esse departamento. Isso, nós e Rio Claro. Tá. Queridíssimo. Bom, até agora tinha gente, eu acabei de ouvir, inclusive, que das questões, que, ou seja, as políticas tais, as políticas de cultura, parece que as coisas estão se articulando, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão, que você continua fazendo, aliás, um trabalho queridão, que eu sempre respeitei. Muito bonito. Semana passada nós tivemos o Sandro Borelli aqui, com o Estado Independente. Bonitão. Falamos muito de você e espero foi muito fala, bom. Espero que tenha falado bastante coisa boa. Ah, só alegria, só alegria. Quando a gente se junta, só alegria. Então chega. Tá bom. E você tá me devendo uma presença aqui ao vivo no programa, né, cara? Eu tô, por favor. Eu sabia que ia vir o puxão de orelha, mas me perdoe. Não. Qualquer quarta-feira eu quero a sua presença aqui, inclusive pra contar os trabalhos que você tá fazendo aqui pela região, então. Vamos, tá bom? Junto. Vamos junto. Um beijo junto. Pra você, querido, muito obrigado. Beijo, e boa muita sorte. Muita luz, todo mundo de São Carlos, um beijo. Vem pra cá também, hein? Que a gente vai pra aí, vocês vêm pra cá e a gente fica no caminho. Muito bem, querido. Um beijão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Bom, programa pra cá, Zoom, então, hoje encerrando, você viu que foi um programa extremamente improvisadíssimo, né? Em respeito ao nosso convidado que não deu sequer as caras, né? Eu me lembro que havia uma crítica, reclamação de que o Elvio só quer trazer gente de fora, falar, não é o que o Elvio queira fazer. A gente convida, só que sem qualquer comunicação as pessoas não aparecem. Isso é lamentável. Mas enfim, não estamos aqui para lamentar, estamos aqui para comemorar, porque aliás acabou sendo um programa maravilhoso. Cheio de gente que, aliás, eu até esqueci já com quem que nós já conversamos, com um monte de gente. Um monte de gente. Que virou esse Paracato Zoom, que amanhã Marco coloca lá, o Marcão, né? Como foi citado aqui hoje, Marcão coloca lá no programa, né? No www.paracatozoom.com.br, que a partir de que semana vai ter uma remodelação no Paracato Zoom? Como é que é? Não, a gente tá precisando, né? Mas vai ter. Próximo, em breve. Legal, porque eu acabei ouvindo uma crítica aqui, sabe, de um certo sujeito, dizendo que é um site muito cartesiano. Fica louco da vida. Então voltamos a semana que vem, na quarta-feira, provavelmente, não é a quarta-feira que é gravado, não, é na outra, dia 3, que nós vamos ter que gravar o programa Paracatu Zoom. Se você quer participar do programa Paracatu Zoom e os convidados que a gente tem contato não aparecem, as portas estão abertas, aliás, fica completamente aberta mesmo, então é só comparecer aqui às 18 horas e contar um pouco sobre a vida pregressa ou não pregressa de cada um de vocês. Voltamos quarta-feira, um grande abraço, tchau, e não sei também qual é a pauta da quarta-feira que vem, mas deve ser uma coisa maravilhosa, porque é o melhor programa desse país. Gostou disso, né? Um grande beijo, tchau! Paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum.